2612, chame antes do Juliette. Falei. Salvador, Gol 9250, Bucaracaju. Gol 9250, controle, acione identificação. Identificou 9250. O Gol 9250 está em contato, radar 2,5 milhas afastado da cabeceira 28. O seu transponder é 5024, tá bom? 5024, ah tá, tô em famoso 5241. Mostra pra mim, 5024. Tá lá, 5024 na Pucaracaju, cruzando 4000, 9250. Europa 0-8-4, stand 1-0, ready for Starabam pushback. We're gonna need to receive ground staff and call them for taxi. Confirm for Europa 0-8-4. Coordinate with the ground staff and call me for taxi. Copy, call you for taxi, Europa 0-8-4. Taxo Rio 9890 com 03 o POD, 3 horas e 21 minutos de autonomia, alternando o galeão. Taxi Apátio, Índia Alfa, ponto de espera Chimitorre 186, ajustado no 096. Apátio Índia Alfa, 186, o 9890. São Salvador, boa noite, gol 1868, livrando o esforço. 1868, Taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, gol 1868. Boa noite, 1098 até 1050. Com 1098 até 50, ajuste agora 1096, desça para 2000, vou ir direto Duna para o ILS. 2000, Duna grata. Trolley, boa noite, eu vou 134 na sua escuta. O 134 é o controle, está em contato o radar. Ação de Aracaju ou Maceió. Acerte. Ajuste 1-0 na 2, senhor, é 1018? 190 no meio. Ah, no meio, obrigado. Gol 9250. Prossiga. Vá pro Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gol 9250. Gol 1134. Chega. Direto Maceió. Maceió, obrigado. Valeu. O 9250, chame Recife 12545. 12545, Salvador, boa noite, o Rio 9890. Rio 9890 ao controle, boa noite, contato radar após 2000, Leda, Leda, Bride, câmbio. Ok, após 2000, Leda, depois Bride, grato, 9892. Bom, vou, fechou. 3600, cruza 1230, 1170, fim de abraço. 3600, este é o controle, Salvador, ajuste agora no 06, desça para 2000 pés, direto turno para o ILS. 2000 direto turno em LS, Ono 34, chame Recife 2545. 2545, boa noite. Boa. 98, livre aproximação ILF. Gente, formal estabilizado, na verdade. Salvador, Oxa, NR6224, aguarde cópia. Aguardando cópia, 6224, a saída seria Jamo Caju? O Caracaju, graças. Europa 084, clear taxi via Ypsilon 1, India Alpha, on holding points, contact the tower 118, Decimal 6. Copy, Ypsilon 1, India Alpha, holding point 10, and tower 118, Decimal 6, Europa 084. Oxenei 624, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível de voo 90, via Golf 677. O Aracaju a subida, curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 501 é o código, 1208 é o controle. Agora, 190 para Aracaju, via Golf 677, decolando a pista 10, segunda esquerda, na saída da pista de Aracaju. 501, transponde, quando ele saiu, não entendo, 5011, o transponder. 5011, 5011, 6214. Correto, chama para posicionamento. Chamaremos. Agora, final da 10, vamos no 0, na verdade. O 1098 em aproximação, cheque o trem, chama a torre, 1186. 186, obrigado, até logo. Certo. 3600, livre ILS. Pesado, ILS, Rio 9810, chame Recife 1251. Alô, China 6284 na 01, solicita o pushback. Enche aguajo e 20 segundos para o pushback. Aguardando, 62. Autorizado puxa acionamento, chama pro táxi. Autorizado puxa acionamento, chama eu pro táxi, 6204 da China. Rio 9810, controle. Rio 9810, controle Salvador. Solicita o acionamento na posição posterior do pushback. Autorizado, chamamos apenas para o táxi. Chamamos apenas para o táxi na 224. Localizou bem a aproximação, reduz a cheque o trem e chame a torre, 1186. Já 3600, boa. Salvador, boa noite, voo 098, posso até na frente. 098, táxi autorizado Alfa Juliette, vai se seguir o follow até o portal 10. Alfa Juliette, Salvador departure, Europa 084, boa noite, claiming flag level 370. Europa 084, boa noite, this is control, radio contact, proceed as clear. As clear, Europa 084. Salvador, boa noite, TAN 3600. 3600, taxi via, um fechamento da Juliette. Continente, 24 para o taxi 9-5-4, TAN Recife. 12h30 de ontem. Táxi via Índia e Alfa. Ponto de espera chame 286 ajustado 1016. 1016 autorizado. Táxi da câmera da 0864. Bora. São 3600, ingresso Juliette, portão 41. 704, tá? 3600. Óbvio. Júnior Salvador, mais uma vez. Boa noite, Júnior 224 na Pucajã, Maracajá. O senhor 224, o controle está em contato, radar. Oceano 224, direto Aracaju. Grato pela excelente coordenação, 6224, direto Aracaju. Zopa 084 can taxi the center, frequency 125.45. Salvador, boa noite, ajuste 4107. Zulu 4107 ao controle, boa noite, ajuste no 096, desça para 2000, direto Duna para o ILS. Zopa 084, control. Go ahead, Rapacito 84. Can taxi 125.45. 25.45, Roma 0 report. Salvador, eu vou 18, 18. Meia oito, aguarde um minuto, com a Pera Caju. 17, curso, 9 reais. Houston 3152, é o controle, meu cordial ajuste. Agora 1016, desça para 2000, direto Duna por ILS. Oceano 6224, chame Recife 2545. Recife 45624, Oceano, grato, bom trabalho mesmo. Boa. Azul 4107, livre aproximação ILS. Autorizando ILS 4107. Oceano 6258, esse é o controle de Salvador, ajuste agora no 1096, desça para 2000 pés, direto Duna para o ILS, está seguindo a aeronave da TAM Airbus na sua posição, 12 horas, e é o número 3 para o ponto. Paulo Salvador, muito boa noite, eu vou 1170 para a Campina Cade, para a posição 3, para Campina Grande. Minutinho para cópia. Ué. 1868, pronto, cópia? Pronto, cópia, boa noite, né? Autorizado Aracaju, 230 via Golf 677, subida por Caracaju, curva esquerda, pistão no zero, 5034 é o código, 1208 é o controle. 230 Aracaju, via Golf 677, decola por Caracaju, o transponder 4034, controle Salvador em 120, decimal 80, bom, 18, né? Uma pequena correção no transponder, 5034. 5034 é o transponder, gol 1868. Correto, chama para o posicionamento. Correto. Gol 1170, pronto, cópia. Autorizado Campina Grande, 370, via Pêsulo 10, após conforme a rota. Subida Pucas e Par, curva esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5040 e o controle no 208. Autorizado Campina Grande, pela Pêsulo 10, 370 é o nível conforme a rota. Puca, decolagem. Decola da 10, curva esquerda, 50-40, transponder 122, meu controle para o voo 1170. Puca e para a subida. Puca e para. Correto sobre o posicionamento. Câmara. 972 é o número 4 para pouso em função da sua distância e nível 220. Eu só vou lhe autorizar a descer para 4000, porém direto Duna para o ILS com ajuste 1096. Foi realmente um prazer, falaremos daqui a pouco. Opa, prazer todo nosso. Informação chave descendo então para 4000 na torre de Duna. Excelente, obrigado. Prete 107, chega o trem, chega a torre, 1186. 86, até depois. Salvador, 1868, puxa o estacionamento, portão 2. 1868, coordenação aqui, pessoal, reporte para táxi. Repórter táxi com 1868. O 3152 está autorizado de aliança? Autorizado. Sim, reportando. Estabilizado, 3152. mesmo? Já tá pronto pra copiar? Só um minutinho, Tauro. Autorizado Natal, nível de voo é o 370, via peso Lu 10, subida Pucas e Par, curva esquerda após a decolagem. O código 5044 e o controle no 208. 5044, 5044 e o controle no 208. Autorizado Natal 370, descida Pucas e Par. 7-1 para posicionamento. Alô, Salvador, Azul 41107, liberou na táxi Fox, táxi. Azul 41107, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, repassa antes da Juliette, Azul 41107. Oceano 6258, livre ILS. Livre ILS, Oceano, reduzindo. Gol 1972, agora é o número 3, reduza para 210, desça para 2000, livre LS. 2000, 10 no meia, livre LS, desça para 2000, 972, reduz, 210. Positivo. Para o táxi Gol 1868, tem 135 a bordo, com 1h50, alternando Recife. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera chama 286, ajustado no 0 no meio. Indy Alpha, 2016, 2860, Gol 1869. Salvador, eu vou 1170 na 3 para pushback acionamento. Aguarde no 1170. Aguarde. Azul 4107, ingresso Juliette, portal 1. Juliette, portal 1407. Portugal 024, stand by it, see clear. Anyway, so the other Portugal 024. Autorizada após a passagem do azul, do 1 ou 2? Afirma, após o azul autorizado. 8024, are you ready to copy? Portugal, Puerto Rico. Lisboa, flight level 350, conforme plan route. Puka departure, depart transition, after departure, left turn. Score code 5041. And Salvador departure control 120.8. Portugal 024, please go front level 3505 line route. Puka departure, depart transition. Airborne left turn. Squawking 5041, frequency departure 120.8. Correct, inform for pushback and startup. Portugal 054, start again. Salvador 3152 na sua escuta. 152, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, eu estou 3152. Azul Salvador. Falou, Salvador. O gol 1170, está pronto para o táxi. 47 a bordo, Fortaleza, 440. Táxi à direita, em Alfa, ponto de espera, chame 286, ajustado, 1096. Índia Alfa, 18.000, no ponto de espera, ajustado 1.000, do 1.1.7. Controle, boa noite, gol 1.868. 868 é o controle, contato radar. 7.230, ascensão. Juliette, 62. Gente, 3062. Gente, checa o trem, chame a torre, 1186. Bom trabalho. Boa. Buenas noches, ouça 6258. 6258, táxi autorizado, Alfa Juliette para pátio 3, posição 03. Pátio 3, posição 03. Alfa Juli, pátio 3, posição 3. Tá. 0 para pushback da Lima. Coordene com a equipe de solo e me chame para o táxi no 098. Salvador, boa noite, o Gol 972, livrou? Táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamei antes da Juliette, Gol 1972. Salvador, boa noite, 73891, informação de Charlie. 3891, Salvador, desça para 4000 na chegada Bonf com 1096, 3891. 4000, chegada Bonf, agora na Bonf. 2 horas e 40, até na Matéria. Táxi Apache, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2, 18, 6.